Nerdopoli.com.br apresenta Nerdopoli Cast. Bom dia, Nerdópolis! Está começando mais um Nerdópolis Cast! Eu sou o Marcos, o gênio do mal e a resposta para a vida, o universo e tudo mais, o Jair Vieira 32. Fala, gente! Jair Vieira com vocês novamente. Eu tô aqui, mas não tô. Eu vou entrar no meio, eu acho, mas não vou. Enfim, a madrugada vai ser longa, porque eu baixei um game aqui. E ele, o The Walking Dead Man? O Wellington Magari. Eu vou pegar emprestado o jogo com o Jair aí, que eu tenho que queimar umas massas negativas aqui. Porque hoje nós vamos falar do que foi notícia nos últimos tempos aí. Como sempre, Jair, você que é a primeira vez que participa, a gente tem um compromisso com a verdade inigualável, né? Uma assertividade, uma pontualidade ímpar. Dizem as más línguas que hoje a gente vai falar até sobre ciência e leis da física. Tentar, pelo menos, né, cara? E você sabe o que é que me deixa mais feliz? É que eu acho que nem a pessoa que pôs essa notícia, se tivesse aqui, ia conseguir falar dela. A pessoa só colocou essa notícia porque sabia que não estaria aqui. Ele ia falar coisas do tipo, genial. Genial, é exato. O que eu entendo de massa negativa é tipo comer a pizza e emagrecer. Isso que é, pra mim seria massa negativa, sabe? Isso, eu também acho que é isso aí. O que você acha, Magari? Como diria, eu estou fazendo o papel da Glória Pires nesse assunto. Não sou capaz de opinar. Nós vamos rapidinho para uma vírgula sonora, mas antes de você ouvir o Nerdopolicast e suas notícias, né, totalmente embasadas, aí você pode conhecer os trabalhos do nosso amigo Jair Vieira. Sempre lá no Pixel Velho, né, Jair? Pixelvelho.com.br, o podcast de lembranças de um velho jogador. Já faz algum tempo que a gente não lança programa, mais ou menos um mês, mas o Pixel Velho continua firme e forte. Inclusive, já os senhores aqui estão convidados para a próxima gravação, que será sobre um filme maneiríssimo. Fica é, a última vez que eu participei foi o Pixel, aliás, né? Muito bom. Pixels, filme bom. Filme bom. E também, como é que estão os editores? Essa fábrica ainda está aberta? Essa fábrica está ativíssima. Você, se tiver um podcast, interesse em ter um podcast, mas não tem tempo para editar, procure oseditores.com.br. Estamos aqui, eu e Leonardo Santos, os editores, para auxiliar. Não é uma cara que você sabe que eu corto as pessoas no meio das falas. Sem problema, né? Não sei se é a internet minha que é uma bosta. Quando eu fui ver a pessoa tá falando, eu já falei por cima. É, acho que seria assim se fosse ao vivo também, todo mundo na mesma mesa, acho que seria. Seria. E o Magari, que todo mundo sabe que era do Aranha Cast. Podia ser certo. eu já acho que é Aranha Cast. Eu acho que Aranha Cast é muito melhor do que Aracnofan. Pronto, Aranha Cast já era. Eu acho muito melhor do que Aracnofan, Aranha Cast. Aranha Cast. Spider-Cast. Aí você fala, Magari, o podcast não é seu e você nem participa pra achar nada, né? Não vou falar. Você já falou. Voltamos já. Beijo. Isso aí, Magari, você me mandou que... Falou o cara que mais rebuta um podcast na história. Eu sou agora sim, voltamos já. Agora sim, voltamos já. Tchau. Acabou. Eu sou adentro do podcast. Música sobe, música desce. Música sobe e desce. Eu vou no Batman, é. Você vai no Batman, não. Eu vou na Arlequina, na Mulher Gato. Ah, não sei. Dependendo da hora. Mas a Arlequina tem que ser a Arlequina do filme. Ah, qualquer um. Ouvindo podcast, o melhor agregador de podcast do momento. Acesse agora ouvindopodcast.com.br e descubra o universo podcast. bem, Magari? Vamos aí a mais um mês, né? Porque antes era semana sim, semana não. Agora tá ficando meio que mensal. Quinzenalmente a cada mês. Quinzenalmente, uma vez por mês. Nosso programa é de notícias pra gente comentar as besteiradas e as baboseiras que os produtores fazem, Magari. Tem bastante coisa. Pra começar, como a gente não poderia faltar sempre o nosso cantinho musical, né, Magari? Que não leva a lugar nenhum e a discussão fica presa igual ao rabo de político. Mas pelo menos o grande ficou legal. Tem política? Tem música? Tem. Hitmaker nos anos 80. Michael Sullivan agora tem missão de renovar o gospel. Michael Sullivan. Eu lembro de ter ouvido esse nome, mas não lembro de ter ouvido nada desse cara. Eu também tô falando. Não. Ele é o compositor por trás de praticamente todas as músicas que você ouviu nos anos 80. De Xuxa, okay. Trem das Alegrias. Ele... De Xuxa, Trem da Alegria. Ele cantava, não, né? Não, ele compunha. Ele fazia as músicas pros cantores. Trem da Alegria era dele, Xuxa era dele. Aqui, ó. Olha que uma matéria aqui, ó. Pode ser que você tenha escutado o Michael Sullivan muitas vezes sem associar música ao verdadeiro dono. Ele compôs Paulo Massadas, que era o hits que deram o cara ao pop no Brasil. Whisky a Go Go, do Roupa Nova, Lua de Cristal, da Xuxa. Me Dê Motivo, do Tim Maia. Olha, ele é bem eclético, né? É. Foi da Lua de Cristal ao Me Dê Motivo. Eu lembro de uma música merda pra uma música boa. Não, a primeira vez que eu ouvi falar dele, eu ouvi falar na época, quando falaram de uma música do Trem da Alegria lá, falaram da música que o Juninho Bio lá ficava muito tempo no banheiro pensando na Xuxa. Entendi. O Michael Sullivan é então um evangélico há 20 anos agora, depois de ter lançado um CD com a Mara Maravilha, né? Ter produzido aí, se não me engano. Ele vai investir só no gospel agora, Magari. Bom pra ele. Ele fica bem melhor assim, né? Sempre tem público. É. Eu vi uma vez, acho que em Porta dos Fundos, um lance assim de um cantor que não tava dando grana e ele resolveu fazer gospel. Sempre tem grana. É. Sempre tem de tudo. Enfim, então saindo da música rapidamente. Ou seja, eu citei um monte de música ali que você já sabe que vai ter na trilha, né? Ok, né? Lua de Cristal, pra abrir o programa, Trem da Alegria. Vou fazer a trilha sonora só de Trem da Alegria, pronto. He-Man, eu tenho a força. O He-Man é um power metal da hora. Você entende esse negócio de power metal, heavy metal, essas coisas? Não. Não? Então depois também não faz diferença o comentário. Sherlock Holmes, né? A série Sherlock com o Doctor Strange, né? Vou tentar falar o nome dele, né? Nossa, é difícil. Como é que é, meu Deus? Benedict Cumberbatch. Benedict Cumberbatch. Os fãs do filme, né? Aliás, da série da a série de 3 episódios, não é essa, se não me engano? Série? Do quê? Do Sherlock, não é a série? É série, mas são várias temporadas. Uma tem 3, outra tem 4. São episódios tipo de uma hora e meia, alguma coisa, assim, se não me engano. É filmes. É igual a série que era do Poirot, da Agatha Christie. Eram filmes que, na verdade, eram um seriado. Entendi. Bom, o que acontece é que os fãs estão processando a BBC, Magari. Por que, que os fãs estão processando a BBC, Magari? Assim que eu achar a matéria que você está lendo, eu falo. Ah, em televisão, Magari. Mas você sabe que eu perguntei para você porque a minha internet estava lenta. Achei. E não estava querendo abrir a notícia. TV, Walking Dead, blá blá. Achei. Lá embaixo, ok. Achei. Eu tô aqui, será? Olha aí. Ah, susto! Tô, né? Meu Deus. Tá. Jesus, então vamos lá. Dima. Fãs da série... Boa noite. Fãs da série Sherlock, lá em TV, pra quem chegou agora, fica a dica, estão processando a série de novo. Por quê, Magari? O Wellington? Oi? Tava no mudo. Ok, obrigado. Coisa desses negócios que o pessoal problematizador adora fazer. É o tal do clickbait. É o clickbait. Que é tipo você criar uma tensão sexual entre dois protagonistas do mesmo sexo sem que isso seja realmente um romance. Só pra o pessoal shippar por aí. Esse daí é o tal do bromance ou não? Não, bromance é o mais normal. Clickbait é tipo... Na notícia que fala, é um termo que descreve a prática de criar tensão amorosa entre personagens do mesmo gênero, só pra atrair o público LGBT. Nossa, mas tem muita coisa, hein? Tem muita variação, hein? Mas, Flash, Flash Forward. Tem o anime que é o... Como é que é o anime? Shonen, né? Shonen, não. Não sei. É, Yaoi. Não, mas Yaoi é de relacionamento mesmo. Ah, entendi. Na série fica naquele vai, mas não vai, né? É, exatamente. É o pessoal que faz sempre aquele negócio de shippar, gente. Que é um tema que eu acho ridículo. Você cria um casal e faz o nome do casal. Um nome criando o nome dos dois. Entendi. E aí os fãs da série estão processando a BBC por causa desse... Dessa tensão sexual entre dois protagonistas, ô Magari. É. Frescura. Aí eu pergunto, o que tem demais nisso? Que ter atenção lá. Eu acho que é porque é o Sherlock Holmes e o Watson, né? Porque eles nunca tiveram isso no livro. Mas a gente via o Bud Spencer e o Terence Hill e nunca teve essa frescura, cara. Tinha tensão ali, muita adrenalina, inclusive, e testosterona. E não tinha problema nenhum. É verdade, né? Mas não, porque não tinha problema, porque não tinha o pessoal problematizador. Ah, é verdade. O problema, entendi. O problema está no povo problematizador, então. Com certeza. Eu concordo. Tô concordando aqui. Ok. Tanto faz pra mim também, porque eu não sou muito lá fã de Sherlock Holmes. Pra mim ele poderia ser um índio lutador de Muay Thai, que não ia fazer diferença pra mim. Na próxima aí, Insana Violência, que eu leio ruim pra caralho. Violenta e Viciante, American Goods ou Deuses Americanos do... American Bones? American... É a estreia do momento. Alguém assistiu essa série, o Deuses Americanos? Estou lendo o livro. Eu não tenho a menor ideia ainda dessa série aí. Mas você já ouviu falar do livro, aí, né? Ah, já, do livro sim. O que você tá achando do livro, Magari? Tá um pouquinho arrastado demais, mas tá legal. A ideia é boa, ainda não joguei, né? Pra cima. A ideia é legal. Fala, Jairo. Vamos explicar a ideia, Magarin. Qual é a ideia pro querido ouvinte que não conhece o American Goods? Então, American Goods, ou American Gods, que Goods é bom. American Gods é... Trata de... O geral da série é tipo... É, trata da ideia de que os deuses antigos, que são os deuses conhecidos, tipo... Do fogo, os deuses mesmo. Bom, eu ia falar que eu não queria dar spoiler de quem era um dos personagens principais, mas os posters da série já jogaram na cara, então... Enfim, tipo, Odin, essas coisas, esses deuses, eles estão sendo esquecidos porque eles são tipo o Freddy Krueger, sabe? Pra eles existirem, as pessoas têm que lembrar dele. Sim. Eles estão cada vez mais deixando de lado, então surgindo novos deuses, que são tipo deuses da televisão, que é o deus da mídia, o deus do dinheiro, que é o que o pessoal tá mais venerando atualmente. Eles estão falando que vai ter uma guerra no final entre os deuses velhos e os deuses novos. Profundo, até agora, hein? Tá mais arrastado que série do Netflix. É profundo, acho que não vai dar pra mim não, Marco. Não vou conseguir acompanhar não vai. Tanta pujança, não. É muito profundo, Jair. É profundo demais. Meu Mas Deus, você já tá... imaginei uma população cheia de amnésia. Não vai lembrar de nenhum deus, acabou assim. É verdade. Mas agora o personagem principal é o irmão do Black Kamen Rider lá. O nome dele é Shadow Moon. Agora, mas, Jairo, agora você imagina que o Neil Gaiman, que é escritor desse livro, isso. Ele tem uma cara de vertigo, daí por aí você já tira uma cara. Ele tem uma cara de vertigo de descer Batman Cavaleiro das Trevas. Ele tem uma cara de quem escreve Batman Cavaleiro das Trevas, sabe? Ah, com certeza. Então por aí você já tira o nível, como que foi funcionar mais ou menos os deuses americanos. Que é ruim? Não é que é ruim, mas inclusive tem quadrinho, se não me engano, disso. Não, ainda não. Não? É só o livro. Não. Bom, na sequência, então, a gente já concordou aqui que o Magari daqui a pouco joga o livro pro alto e eu não vou conseguir fazer meu podcast sobre deuses americanos, né? Não, eu vou terminar de ler. Ok, eu vou ouvir o áudio. Tá, passei da metade já. Ah, então vai. É que eu tô lendo na hora do almoço do trabalho. A cada hora eu leio um pouquinho. Muito bem. Eu ouço quando eu caminho, né? E aí gosto pra caminhar, sabe, né, Jairo? Ah, eu tô acompanhando, bem de perto. Aliás, caminhadas muito sensuais aí. Ui, não segue, tá perdendo. Porque tem selfie. Vou pôr no Instagram. O Instagram vai ser bem action. @ caminhada Marcos, né? Ele só não vê o carro do Google. Vai ser Marcos só caminha. Só caminha, é isso que vai lá. Hashtag Marcos só caminha. Bom, na sequência, as aventuras de Jack Chan devem ganhar um reboot. Eu vou, antes de vocês comentarem, eu quero comentar duas coisas que aconteceram. Eu sei que é pra ganhar dinheiro, tá? Mas primeiro foi o reboot de Jovem Titãs, que era um desenho que eu achava espetacular, né? Um Robin Dark lá, a DC, né, cara? E aí virou aquele desenho conjunto de meme do caralho, que é divertido, mas tem nada a ver com o Jovem Titãs, né? Que a gente assiste, que eu pelo menos assisti antes. E o Ben 10, que era um desenho que eu tinha um respeito, virou um negócio cartunesco, assim, infantilzão. E eu tô com medo de um reboot de As Aventuras do Jack Chan ser a mesma coisa que aconteceu com o Ben 10 e com o Jovem Titãs. Desse daí que você falou, só o Jovem Titãs é legais. Mas Ben 10 você... era uma bosta. É, Jack não era Chan uma também. Bosta, cara. Não, o Jack Chan também não era uma bosta. Claro que era. Eu não aguentei um episódio completo dessa droga. Nossa, era muito bom, cara. Achava foda pra caralho. Oh, que é que quando passava já tinha 70 anos, então. Eu não gostava. Pela descrição aqui, ó, eu acho que foi baseado em alguma coisa que você conhece. Porque tá dizendo que é um... Vai ser uma animação com o público-alvo de crianças de 3 e 10 anos. E que no final aparece o Jack Chan em cena live action, lembrando as crianças de alguns pontos importantes. Isso aqui é o He-Man, né? Vai é o He-Man. Ser de novo o He-Man. Ah, mas na série original já tinha o Jack Chan, não tinha? Não, tinha não. Ele não aparecia na... Não, só ele só dublava o personagem. Ah, ele e o dublador dele em cada país. Eu não cheguei a terminar um episódio pra saber. E não tem, mas aqui, infelizmente, não tem nenhuma imagem. Eu acho que vai ficar infantilzão pra caralho. Ah, sim, de 3 a 10 anos, meu irmão. Vai ficar. É, verdade. Vai ficar igual. Você já viu a nova versão do Ben 10, ou Jairo? Ou do Jovem Titãs em Ação? Não vi, não. Deveria, né? Não deveria, não. O Jovem Titãs em Ação é tipo assim: imagina um desenho que era um desenho que eu, pelo menos, considerava legal e que virou um meme. Ah, entendi. Esse negócio é tipo. É tipo o Pica-Pau que virou aquele retardado mental lá. É, daí pra pior. Bom, e na sequência aqui, que eu não sei do que o Eduardo Couso, que é o pauteiro, né? Não veio hoje por problemas pessoais. Eu ia perguntar dele aqui, o pauteiro homem que fez as notícias brilharem, não está aqui conosco, né? Não tá, problemas pessoais, né? A filha dele esteve doente esses dias, ainda tá se recuperando. Mas melhoras. O Couso não... É, melhoras. Mas ele não nos esqueceu fazendo uma pauta. Só que ele entendeu agora que saiu, então, Magara, o primeiro trailer de The Mist. Tá. O filme é legal, mas... caralho! Apesar que... Eu gosto você sabe, no final já perde metade da... A motivação do Magari é algo incrível. Você falou, primeiro trailer de The Mist, ele... Ah. Eu não sei se é assim, porque é bom, ou se é ruim, não sei. O Magari, eu aprendi a definir assim, não consegui terminar, é uma bosta. Consegui terminar olhando o relógio, é mais ou menos. Eu não olhei pro relógio, é um filme bom, entendeu? É, exatamente. Eu tenho essa teoria também comigo. Se eu olhei no relógio, já não valeu a pena. Tudo, é, realmente. O Nevoeiro, né, na verdade, o filme de um conto, na verdade, isso o pessoal acha que é um livro, mas é um conto do Stephen King. Não sei. Tinha um pessoal fazendo um podcast sobre o Stephen King um tempo atrás, muito tempo atrás, só que eles lançaram só a primeira parte e até hoje não lançaram a segunda. É, faz muito tempo isso aí, ô Magari. Foi onde eu conheci eles. Há muitos anos isso aí. Enfim. Pois é, eu tô esperando até agora. Vamos lá, vou ver o que eu faço por você depois, hein? Esse Nevoeiro é um conto do livro chamado Tripulação de Esqueletos, do Stephen King. E é o Pirata do Caribe lá. Mas ou menos. E é tipo assim, Stephen King, ele faz conto de 500 páginas, né? E ele tem coragem de chamar de conto. Ele é um cara muito zoado. O último conto que ele escreveu foi O Senhor dos Anéis. É um conto. É bem por aí. Só que assim, o Nevoeiro, o filme, termina, vocês acreditam que ele termina pior do que o Nevoeiro, o conto do Stephen King? Mas pior em que sentido? Pior de pior no sentido de o final pior. Ser pior, o final é mais macabro no filme. É pior de... acho que se fosse ser coisa pior que aquilo ali, acho que não dá. Agora, eu não sei como é que vai funcionar a série, porque fizeram a série do Enter Domain, a Redoma, né? Teve 3 temporadas, 5, se não me engano. E a galera que leu o livro disse que foi uma encheção de linguiça do caralho. Vamos ver o que é que vão fazer com a série de um conto, né? O Jairo, o Stephen King, ele vai morrer um dia e a geração, 5 gerações dele ainda vão estar ganhando dinheiro com as obras dele, né? Ah, com certeza. E vai aparecer umas 50 obras depois. Vai ser igual o Michael Jackson. Até hoje tem música inédita dele. Não sei como é que aparece. Você sabia que o produtor do Stephen King, como é, não é produtor que fala, é... O editor. O editor... diz pra ele: Stephen King, o público não aguenta mais de um livro seu por ano. E segundo ele, se não me engano, ele tem uns 10 anos de livro, assim, pra lançar. Se ele parasse de escrever hoje, ele ainda lançava livro por 10 anos. Que é um por ano, né? Aí, tá vendo? É emocionante. É porque, eu não sei, ele não faz mais nada da vida, né? Ele toca guitarra, na verdade, mas eu acho que ele escreve pra caralho, esse homem. Ah, deve ter uma escreve. Tinha que dar o facilidade de escrever dele pra ele acabar. Pois é. Termina logo aquela droga. Termina o Game of Thrones pra gente, Stephen King. Vai lá, pega você. Se fosse o Game of Thrones, começou em 96. Se fosse ele, já tinha feito umas 500. Já tava no 500 livros. Cara, ele fez a Torre Negra. Ele começou e terminou, porque é um por ano, né? Como a gente já disse. Mas a Torre Negra são 7 livros e o primeiro só que é fininho. Os outros são tijolos, sabe? 900 páginas, 1000 páginas. O último livro parece ter 1000 páginas, se não me engano. Mais de 1000 páginas. E ele fez, agora. É capaz dele pegar. Não, é capaz dele pegar o Walking Dead, que vai até a 20ª agora. Eu não sei por que fazem tanto. Ninguém assiste isso, gente. O Magari, até o Magari dropou já. Não, eu desisti já. Não, não dá. Bom, o Eduardo Costa nos deixou, o pauteiro, né? Uma lista de séries que foram canceladas e renovadas. Tem muita coisa aqui. Eu vou logo na fonte. A HAL, renovada. Ok. A HAL. Arrow. Ok. Arrow. Arrow. Arrow. Ah, tá. É. Age of Shields ainda não foi anunciado se é renovada ou cancelada. Acho que é renovada, né, Magato? Espero que seja. Ok. American Horror History. Que tá melhor que até os filmes do Marvel Studios. American Horror History renovada. Deixa eu ver. Ash vs. O Livro da Morte lá, Evil, né? Evil Dead. Evil Dead, renovada. Renovado, ótimo. Renovada, vamos ver aqui o que mais que nós achamos. Daredevil não foi confirmada. The Big Bang Theory também, que é do Stephen King aqui, mais 20 temporadas. Daredevil. Demolidor já foi renovado, pô, pra terceira. É. Vamos lá, o que mais que nós é? Game of Thrones encerra na 9ª temporada, ok, já sabemos. Eita, esse filme. Na 9? Na 9? Na 8, não? Na 9. Tá aqui na 9, encerra na 9ª temporada. A gente tá em qual temporada? Vai começar agora? Tá na 8, vai começar, na 7? Vai começar a 7ª. Sétima. Ah, então é na 8ª que termina. É na 8ª? Tem só mais uma. Tem só mais essa e a próxima. Porra de site é esse aqui, vamos lá. Sherlock não sabe, The Simpsons renovada sempre, né, eternamente. Supergirl renovada, deixa eu ver o que tem mais aqui. Vikings, que o pessoal gosta pra caralho, renovada. The Walking Dead, adivinha? Ave Maria. Renovada. Westworld renovada. Acho que aqui, deixa eu ver. Supernatural já foi, né? Já acabou. Nossa, vai acabar The Vampire Diaries, cara. É uma malhação dos. Vai encerrar nessa temporada. Olha, The Saints, renovada. Algum comentário aí, ô Jairo, das canceladas, renovadas que veio aí por cima? Porque é muita coisa, né? Ah, tem muita coisa. Tem o tal do House of Cards, que todo mundo diz que é boa, que eu nunca vi. Nada aqui, estreia dia 30 de maio. Olha, o Magazine renovada. Narcos, renovada até a 4ª temporada. Ah, Narcos vai muito longe ainda, né? Brooklyn Nine-Nine ainda, acho que essa vai rodar. Eu não me interessei por Narcos, cara. Não me deu trabalho. Acho que é nessa série, acho que é nessa temporada de Simpsons que eles vão estar separados. A Marge e o Homer vão se separar no começo da temporada e só voltam a se unir no final. É, e vai ter o bromance do Homer com o outro. A sociedade tá pedindo. É, exatamente, né? Marco Polo cancelada, nem sei do que se trata. Luke Cage renovada. Lucifer renovada. Star Wars Rebels renovada, lógico, né? Animação, né? Né? Vai ser renovada pra Gotham, sempre agora. Gotham tá indeciso aqui. Fear of the Walking Dead renovada. Elementar, não sei. Até fechou o site já. Bom, deixa eu ver. Já falei, não tem mais nada aqui. Adventure Time encerra na 9ª temporada. Que tristeza. A Hora de Aventura acaba esse ano. Vai fazer uma falta. A Hora de Aventura acaba juntamente com apenas um show que também está na última temporada. É isso aí. Muito bom. Quem que você vai sentir mais falta, Jário? Da Hora de Aventura ou de apenas um show? Ah, acho que de Hora de Aventura. Se bem que o canal vai repetir em loop, né? Os dois, mas. Não vai chegar a ser um chave de tanta repetência, mas vai acabar. Uma hora vai, né? Enjoar. Agora que vem aí na sequência, eu acho que é o Urso Sem Curso, que não chega nem aos pés de nenhum dos dois, mas é legalzinho. e Poderosas Magias e Espadas, que também é qualquer coisa, né? Mas também não chega aos pés de nenhum dos dois. Na sequência da notícia, meu amigo Jairo, o novo trailer de Gotham mostra o treinamento de Bruce Wayne pra virar Batman. Eu fico intrigado que essa galera do Gotham aqui deve ser a mesma galera do Smallville. Que eles ficam só no desejo, né? Já faz um tempão que eu ouço falar de Gotham e agora que o menino vai ser treinado para chegar algum dia, em 2022, ele vai começar a construir o uniforme. Não, você sabe o que vai acontecer hoje? Fala, Márcio. 2024. Capaz. Mas você sabe o que vai acontecer? É, vai ser igual o Smallville mesmo. No último episódio de Gotham, quando for acabar, ele vai cair no poço, que é a cena clássica do Batman virando Batman, ele caindo lá no poço e vendo os morcegos. Essa vai ser a última cena de Gotham. Última cena. E talvez nos créditos mostre ele de costa, tudo no escuro, só com a orelhinha. Acabou. É verdade. Mas eu não entendi eu entendi a premissa de Gotham, mas eu acho que o pessoal consegue tirar muito material de um negócio, né? Sei lá, tipo. Mostrou o pinguim jovem e a mulher gato jovem. Esses personagens nunca se encontraram jovem. É, essas séries aqui que tem o universo expandido, eu não sei, não me pegam não, cara. Porque eu gosto do ápice. Não tem o ápice aqui, cara. Nunca acontece nada. Fica só na tensão paralela. E nunca chega na parte principal. Melhor ver um filme então, né? É mesmo. Já, dos males o menor, né? É. Depois de Smallville e o Gotham vai ser o que aí, o... Relâmpago, sei lá, uma merda dessa. Tentei fazer uma piada e não deu certo. The Walking Dead, 3 atores são promovidos ao elenco regular da 8ª temporada, Magari. Ah, que bom pra eles. O Magari, ele pegou a raiva do Walking Dead, ô Jair. Que assim, por ele excluía as notícias do Walking Dead, né? Mas o posto põe sempre. Walking Dead, eu vou falar, hein? Também não gosto, não. É que na última vez que a gente falou sobre o Walking Dead, a notícia era que os produtores estavam prevendo que ia durar 20 temporadas a série. Nossa, eu ouvi esse programa. Fiquei chocado. Quase quebrou o copo, que eu tava lavando a louça, entendeu? Falei, não acredito. Os caras vão levar a sério mesmo essa história. Mas tem público, né? 20 temporadas. Tem sempre uma Garen aí que não desiste. Não, eu desisti já. Me livrei. Vai de reto. Cara, ele faz aquele esquema lá de assistir em velocidade acelerada, cara. Criar o nível 10. Mas a Fox passou assim. Temporada passada, os três últimos episódios eu assisti assim. Aí essa temporada agora, nem assim eu aguentei. Eu assisti só o último episódio assim. Eu pulei toda a temporada, assisti só o último episódio e não fez a mínima falta a temporada toda. Pois é. Você sabe o que é? Eu assisti só a primeira temporada de Walking Dead. O legal é que uma das notícias que a gente falou aqui uns programas passados, eles falaram que o final da temporada de Walking Dead ia ser parecido com a Batalha dos Bastardos lá do Game of Thrones, não sei o quê. Aí você vê o episódio, foi o tigre pulando no cara. Já começou errado, já tá comparando com um negócio que é tipo... Olha, deixa eu fazer um comentário aqui. Eu já comentei em outros programas, mas eu gosto sempre de ressaltar quando a coisa é boa, né? Eu assisti o Game of Thrones todo em um mês, o Jairo. Justamente porque fizeram a puta propaganda desse Batalha dos Bastardos, né? Sei. E aí quando ela chegou, eu falei, meu, valeu a pena. Porque ufa, que bom. Que bom, né? Porque eu acho que é uma das melhores cenas de batalhas que eu já assisti na minha vida, assim, de filme de guerra, filme de... É muito bem feito. Muito bem feito. E vale também a menção honrosa pro Casamento Vermelho, hein? Que também gostei demais. Não pela cenografia, mas pela surpresa. Eu não acredito que esse cara vai fazer isso e ele fez mesmo. O único problema do The Walking Dead. Olha, a gente saiu do que a gente tava falando agora? Do Walking Dead, vou parar em Game of Thrones. Mas é uma série que não importa. É. O Game of Thrones, o único problema, Jair, é que a gente já fica amortizado, a gente já sabe que qualquer um pode morrer. Não existe. Assim, é legal o fato da história se mover sem um personagem principal. Mas quando alguém morre agora, você não liga mais. Não é uma grande surpresa. Tipo, morreu, sabe? Ah, meu Deus, morreu. Não, morreu, sabia. Sabia que alguém ia morrer. É, você já fica preparado, né? Você já fica meio assim, não vou me apegar com ninguém, porque esse final vai ser triste para mim, inclusive. Exatamente. Não é uma série, sei lá, Walking Dead, por exemplo. Se amanhã o personagem principal morrer, vai ser um choque. Ah, é verdade. Né? Bom, falando de séries, a série de TV que será baseada aí no universo King Kong e Magaren pode sair a qualquer momento, hein? Pois é. Aí sim fomos surpreendidos novamente. Mas aí vai ser pra cortar custo, Magaren, vai ser um tal de esconder o King Kong, né? Que você não vai gostar. Não vai aparecer tipo Godzilla. Tipo Godzilla. Porque, pô, no filme tudo bem, mas numa série eles não vão mostrar um mundo gigante todo episódio. Ah, sei lá, pô. Como que era o nome daquela série lá? Do Elo Perdido, não mostrava o dinossauro todo episódio lá? Mas só. Ela está com roxo, vai mostrar. Mas acho que não vão fazer a mesma coisa, né, Jair? É. Sabe o que eu acho engraçado nessas notícias aqui? Aliás, o Eduardo tá de parabéns. Que o título da notícia é: série de TV baseada em King Kong ganha sinal verde. Tem um povo muito tendencioso, né, cara? Tendencioso, cara. O que, que tem a ver? Você fala assim, vai ter série, pronto. Não. Pronto, porque o corpo da notícia fala que já tá até produzindo, né? Já tá até produzindo, aí o cara floreando, olha, cuidado, hein? Vai chegar a série e parece que é pra valer. Cuidado, se prepara. É isso aqui é má tradução. É. Eles traduzem ao pé da letra, isso é isso. Em inglês, eles falam green light, né? Que recebeu o ok pra ser produzido. É tradução do Google. É verdade. Bom, vamos agora para cinema e a gente deixa o cotidiano por último, porque eu vi uma cinema peça... tá fechado agora, pô. Ah, entendi. Não vai deixar o cotidiano por último, porque eu vi umas pérolas aqui, incluindo uma do Jairo, que eu acho que tem que ficar por último, né? Eita, cuidado. Então nós vamos aqui para cinema de baixo para cima. Não temos games hoje, porque o Dudu, acho que não sei o que aconteceu. E, enfim. Cinema, confirmado o papel de Stallone em Guardiões da Galáxia, Jair Vieira. Interessante, hein? Quem que ele vai fazer? O Rambo? O pai será do Groot. É, porque ele não tem essa capacidade dele. I am Groot, father. Dizem que é o tal do Águia Estelar. Aí o Magaren vai explicar pra gente quem é, porque ele é o rei da Marvel aqui. Vai lá, Marvel. Águia Estelar, os Guardiões da Galáxia nos quadrinhos. Antes dessa equipe que tá no cinema aí. Que ela é recente, ela é de 2009, se eu não falo, 2008, 2009, essa equipe nova aí. Antes eles eram os personagens, eles eram do futuro, eram dos anos 3000, completamente diferente. Desses que ficaram aí, o único que era da formação original era o Yondu, que é aquele azul lá, que é o cara que assobia lá da lancinha. O Hulk tem a melhor arma do filme. É, exatamente, ele era o único original, e o Axel lá é outro. Mas Stallone tá muito... É aquela história, Jairo, quando a gente pergunta assim pra você, você não tá muito velho pra jogar videogame? Eu pergunto, Stallone não tá muito velho pra fazer filme da Marvel? E o Kurt Russell? Kurt Russell tá mais naquela época, não. É mais ou menos na mesma idade também. É uma boa pergunta, hein? Tem que ver, né? Verdade. Não dá, mas assim, não dá pra desconfiar nem do Stallone nem da Marvel, então vamos esperar pra ver, né? Você ia ele falar mais ou não vai ser uma... um papel muito grande. Vai ser uma participação pequena. É, vai ser só um folhetinho, não um papel grande. Sim. Ah, ok, entendi. Mas é que sabe que eu espero uma galhofa? Apesar que eu acho que... Peraí que parou de gravar o Amolto. Só pra deixar de reserva aqui. Opa, Amolto. Amolto. Apesar que eu acho que o Stallone devia fazer o... interpretar o Major Vitória. Eu acho que o Stallone deveria ser o Thanos, pronto. Falei. Captura de movimento? O Thanos deveria ser o Nicolas Cage, olha aí. Eita. O Nicolas Cage pode ser qualquer um. Nicolas Cage é Deus, né, Magaren? Não, eu falei do Major Vitória, porque se vocês procurarem no Google aí, não dá pra mandar link aqui, como a gente tá gravando no Hangout. Major Vitória Marvel aí, vocês vão ver que o personagem é o Rambo. É o Rambo do desenho animado. O escudo do Capitão América. Major Vitória. Acabei de ver aqui e concordo. Concordo, ok. É, então, vamos lá, Jairo. Jairo aqui é estreante no podcast de notícias, né, Jairo? Tô até emocionado aqui. Jurassic World 2, o meu amigo Wellington Magaren, o Chris Pratt, né, o Star-Lord aí dos Guardiões da Galáxia, diz que o filme é mais assustador. Coisa que eu tava esperando desde Jurassic Park. Nossa, muito bom. Muito bom, mas o quanto será mais assustador, né? Ah, eu não sei. Eu sei que eu gostei. quando eu assisti Jurassic World, eu não sei, acho que a gente gravou alguma coisa aqui que falou sobre esse filme, me parece. Sim. Mas a gente tava discutindo quais eram os melhores filmes do ano, e no ano que saiu Jurassic World, eu não sei se foi o ano passado ou retrasado, eu gostei muito, o filme pra mim é muito bom. Inclusive aqui em casa o Luigi adora assistir a cena final lá com a luta dos dinossauros, e tudo mais. Sim. Com o Mosasauro que vem da água. Eu acho tudo. Que ele junto com o Kingsman ganhou 5 de todo mundo, né? O Jurassic World. Exato, eu gostei muito do filme. É, eu embora li embora tenha notícia. Gente que falar do mal, né? É, tem sempre. É aqui o pessoal que não gosta. O Jurassic World é tipo. Não, o último. Como que é o Despertar da Força do Star Wars? Star Wars, Rogue One? Que ele pegou o filme, um filme original, e refez o filme praticamente. Aham. Uhum. Refez. Ele pegou o primeiro filme, se você pegar o roteiro, é a mesma coisa, praticamente. Mas só que o Jurassic World, ele tem aquelas tiradas, não tiradas, mas tem umas homenagens à franquia, né? Então, mas isso é o Despertar da Força. O Star Wars eu não cheguei a assistir, assim, uhum. Despertar da Força, mas fala que é praticamente o primeiro filme refeito, tem até umas cenas praticamente iguais lá. É isso mesmo. E por quê? O que esperar? Eu vejo o Jurassic World, apesar de eu gostar de filmes mais sombrios, Jairo, eu vejo o Jurassic World como um filme de ação, né? Eu tinha lido uma notícia de que seria uma coisa mais militar, mas os roteiristas abandonaram essa ideia, porque acho que o público meio que adivinhou, né? Então eles abandonaram. Será que você compra um filme mais sombrio do Jurassic World? Ah, eu compraria. Tranquilamente. Entendi. Eu acho um negócio mais sangue, mais corpo na parede. Tipo Carnossauro. Com melhores efeitos. É, nem tanto, né? Foi tudo não, bem. Mas é. Carnossauro é um filme de terror. Apesar de ser do dinossauro ser um bonecão. Ser pior que aquele dinossauro que tem meme na internet por aí. Fica fazendo um monte de palhaçada. É verdade. Mas vamos esperar, né? Vamos ver, porque já tiveram a questão militar e abandonaram. Agora sombrio. Só um adendo, segundo más línguas aí, ô Magari, o próximo filme do. A gente até falou isso, do Venom será o primeiro filme de terror da Marvel, né? É, com o personagem da Marvel, não da Marvel. É, com o personagem da Marvel, é um filme de terror. O Venom será um dos primeiros filmes de terror com um personagem da Marvel. Essa eu compro também, hein? Também compro. Não sei, não gosto do Venom. Ok. Will Smith negocia com a China. Olha, eu vou falar, não tô muito preconceituoso, mas não vou fazer a piada, tá? Will Smith negocia com a Disney para interpretar o gênio em versão live action de Aladdin. O gênio. Gênio? Ah, o gênio. O gênio da lâmpada. Gênio. Aquele. Jairo, aquele que é azul. Ah. Agora entendi. Entendeu? Mas você pode fazer a piada. É, você tá em zona neutra. Na verdade, não posso, não. Mas eu nem fiz piada, não fiz nenhuma. Nossa, não, é. Mesmo. Não, né? Tá, ele vai ser aquele personagem azulão lá. Tá, o que mais? Obrigado. Se vocês têm medo de fazer, eu faço. Ok. O Will Smith negocia para interpretar o gênio na versão com atores do Aladdin, o ator de Esquadrão e A Procura da Felicidade, Eu Sou a Lenda, e entre 1 milhão de filmes aí, que ele é tipo o Nicolas Cage, né, também do cinema, ele faz um filme por ano. Ele, o Nicolas Cage, o Samuel Jackson. E o Adam Sandler. O Adam Sandler agora é da Netflix, né? Ele tá feliz na Netflix, meu amigo. Muito bom. O Aladdin será um musical baseado no personagem de conto folclórico Aladdin e a Lâmpada Maravilhosa. Presente nas Mil e Uma Noites aí, todo mundo já sabe. Quero ouvir seu comentário, Jairo Vieira, claro, sobre o Will Smith como o gênio da lâmpada. Ai, gente, é cada uma que tem que ouvir. Não, eu acho que é o seguinte, ele vai ser importante pros dois lados, né? Porque ele ganha o dele, mais visibilidade. E aí, na hora do cartaz do filme, vai ter ele, né? Ó, vem assistir o Aladdin. Aí no cartaz tá o gênio da lâmpada. Entendi. Ah, mas tem que ver como é que vai ser, né? Porque, por exemplo, os dois últimos remakes que a Disney fez aí, era só captura de movimento. Não, tipo, a Bela e a Fera não foi, não. Não, mas Bela e a Fera, a Bela até tem os personagens, mas o cara que faz a Fera lá tá escondido embaixo de um monte de maquiagem. Ah, então ele. No Model lá é só as vozes dos Evaldo Ben Kingsley, do Bill Murray. Bill Puma, Bill Murray. Então talvez o Smith faça só a captura e a voz. Ah, captura igual o Robin Williams fez no desenho. Pode ser também, né? Existe essa chance aí. O que é mais aceitável do que, eu não sei, eu não. Eu tô com meio preconceito com o Will Smith vestido de gênio da lâmpada, eu não sei porquê. Bom, na sequência, então, vemos uma foto aqui muito bem tirada. Vamos ver se a gente melhora a notícia, ô Jairo. Uma não tem como. Aqui, uma foto aqui de um ângulo assim que eu achei que ficou ali uma a Torre Eiffel, né? Ao fundo, uma luzinha azul. A Torre Eiffel apareceu na Torre de Pisa. Torre Pisa? Tá bom. É, uma foto muito bem tirada do Henry Cavill e do Tom Cruise do bastidor de Missão Impossível 6, que eu não assisti nem o trailer do 1, pra vocês terem uma ideia. Você não sabe o que é. Não assistiu nenhum? Não assisti nenhum, cara. É interessante o filme, vale a pena, cara. Vale é aquele tipo de filme. Essa agora é aquele foto. Tipo de filme que você assiste, você gosta, você vibra com a cena de ação, mas você fica desliga. Aqui já fica. Desliga o DVD, você esquece tudo que aconteceu. Exatamente. E já fica o desafio aqui para ter um Nerdop sobre o Missão Impossível 1 já. Pronto. Já tá no ar aqui. Eu não sei porque vocês fazem isso no ar. Vocês sabem que eu não resisto. Então, nunca... pronto, já tá fechado. Dudu já está pulando de alegria. Confirmou. Mandou um WhatsApp aqui pra mim agora. Ele tá ouvindo. Que eu raramente rejeito as propostas que são feitas no ar. O Dudu não percebeu isso ainda, eu acho. Porque senão eu tinha gravado cada coisa. Exato. A Bela Fera. Não, mas calma, só um minuto. Vamos comentar aqui que o Henry Cavill, eu não sei, a pessoa. Já foi mais bonito. Ele já foi o Superman. Ele veio parar de jaqueta de paraquedista, não voa mais. Olha, tá aqui de bigodinho. Ele é o Superman, né? Ele tá dando risada nem conhecia. Cara. Ele tá rindo, eu nem reconheci. Então, tá rindo e a foto não tá escura, eu nem reconheci que é o Superman. Boa. Vamos lá, Magari. Sabe o que o Superman deveria estrear um novo filme com o Batman? Chamado 50 Tons de Cinza, entendeu? É o que não falta lá. Piadinha boa. Foi bom mesmo. Foi bom, né? Selo Mac de qualidade. Foi muito elaborado, eu sei, mas eu me esforcei a máximo nessa piada. É verdade. Bom, A Bela e a Fera arrecadou aí, chega aí a um bilhão de dólares. Nunca sei ler dinheiro. Ganhou dinheiro pra caralho aí nas exibições do cinema, né? A nova versão da Bela e a Fera, que eu confundi a Kristen, né? Com a Kristen Stewart. A Kristen Stewart com a Watson, mas tudo bem, todo mundo já esqueceu disso, né? Há pouco mesmo de um mês em cartaz, o live action da Disney conquistou 1 milhão em bilheteria mundial. Bilhão. Um bilhão. A informação é do site Coulter. O Dudu aqui gosta de falar de dinheiro picadinho assim, aonde foi mais, aonde foi menos. Mas 1 bilhão é dinheiro pra caralho, né, Jara? A gente já pode considerar aí um sucesso. Ah, certeza. E o filme é bom, hein? Eu fui ver no cinema, tá valendo a pena mesmo, cara. O filme é interessante. Eu lembro de... É porque, assim, eles não mudam nada. Eu lembro de ter assistido a Cinderela, até com a Rainha Cabeção lá, a mulher do Tim Burton. Do Tim Burton, né? E achei o filme interessante, mas não muda nada. Não acontece nada diferente. Mas Rainha Cabeção é na Alice. Não, mas lá ela é a fada, né? Ah, tá. Eu chamo... É Cinderela? No Cinderela. No Cinderela. No Cinderela. Ela é a fada. A fada que. Cinderela, a Malévola é a Bela. Ah, é tudo igual essas bostas. Não, na Malévola também é a Bela Adormecida, entendeu? Não. Mas Cinderela é a mesma Bela Adormecida? Não. Bela Adormecida é uma, Cinderela é outra. É. Você que é o homem da Disney, não sabe? Não, eu sou o homem dos patos da Disney. Ah, ok. E é isso. É dinheiro, né, Jairo? É dinheiro ou não é, Jairo? Ah, dá pra fazer uma churrascada. Tá mesmo. E aí nós temos também... O filme ganhou 1 bilhão. O Velozes e Furiosos, não sei como o Coço não postou aqui, eu acho. Tá na sequência. Aqui, alcançou a próxima. Já foi a maior bilheteria da história do cinema, com quase metade desse bilhão. Hein? Eu não entendo muito bem essa notícia de dinheiro, porque às vezes parece que um cara ganhou muito mais dinheiro do que o outro, mas não ganha status, né? É estranho, você entendeu? É. Às vezes parece que um filme ganhou mais dinheiro que o outro, mas não tem aquele estado de, nossa, maior bilheteria em 60 segundos. Você tem uns títulos meio bobos. É que às vezes é o título. Por exemplo, Bela e a Fera ganhou 1 bilhão, mas já tá 3 semanas em cartaz. Velozes e Furiosos estreou, no dia já ganhou um gazilhão lá. Mas você sabe o que é difícil aqui, ó, também, Jairo? Eu sei. Ultimamente, todo filme que sai, é que ele é o... Que assim, sempre tem os filmes que saem e o filme, né, que sai. E ele sempre é a maior bilheteria. Já percebeu que sempre tem no mês a maior bilheteria da história do cinema? Eu não sei se o pessoal tá indo mais no cinema agora. É estranho, cara. Não, isso aí é que é igual a Liga dos Campeões. Todo ano é o maior artilheiro de todos os tempos da história da Liga dos Campeões, Cristiano Ronaldo. É a mesma coisa. Você nunca entende a realidade, qual que é a verdade. O que é medido? Porque, porra, os Star Wars... os Star Wars... Por as maiores bilheterias. O Velozes Furiosos ganhou 532 milhões só na estreia. Só no fim de semana de estreia. Já é metade do que saiu do Bela Fera. E digo mais, Velozes e Furiosos parece pesquisa eleitoral, que todo mundo sabe. Por exemplo, aqui em São Paulo, quem ganhou? Quem ganhou foi o Dória. Mas eu não conheço ninguém que votou no Dória. Velozes e Furiosos ganhou o melhor não sei o quê. Eu não conheço uma pessoa que foi no cinema assistir Velozes e Furiosos 8. Eu não conheço. Teve gente. Pior que eu conheço. Teve bastante gente que foi. É que eu não vou assistir no cinema, que não é filme pra ver no cinema, mas eu assisto quando passa na TV, quando... Na verdade, o Velozes e Furiosos eu não gasto nem meus mega. É o tipo de franquia que você, igual eu falei do Missão Impossível, você assiste, num segundo depois já esqueceu tudo que passou. Mas aquelas duas horinhas lá do filme é legal. Vamos parar de falar disso antes que o Jari lançou o desafio, né? Spin-off do Boba Fett. Lucasfilm anunciará um novo derivado do Star Wars. Isso aqui é notícia velha, né? Também. Já isso tá muito aqui é um negócio pro fã mesmo, né? Eu vou fazer. Quem conhece Star Wars já não sabe quem é o Boba Fett, porque ele quase não aparece. Eu fui assistir Star Wars mais recentemente. Peguei pra assistir mesmo. Aí eu sempre ouvi o pessoal falar um Boba Fett pra cá, Boba Fett pra lá. E eu fui ver o filme, ele aparece um pouco. Nem tem. Ele fica lá no... sendo figuração e morre sendo engolido pelo monstro do lixo. Eu não sei porquê, cara. Eu acho que o filme O marido da Leia? O marido da Leia. Acho que o Han Solo Generation... Lembrou pela pior variável possível pra lembrar o... Quem é o marido da Leia? O Han Solo... parece que é Han Solo Gerações, ou é Generation, um negócio assim. Eu acho que eu tô muito mais interessado nesse do que no filme do Boba Fett. Quem é o Boba Fett na fila do pão? O Boba Fett parece que é 15 minutos do filme? Menos. Então, foi o que eu falei. E tem parte. Aí eu comentei na época que eu assisti. Eu falei que, pô, o Boba Fett, o pessoal fala e ele é um bosta. Aí alguém comentou, não, mas você tem que assistir, você tem que ler o livro não sei das quantas, que na página não sei o quê, no Diabo 4 não sei das quantas. É isso encontra, que eu não falei, gosto. Ah, é merda. É isso que eu não gosto. A gente comentou muito disso num podcast que não saiu ainda, Jário. Mas que a gente vai dar spoiler do Star Trek. Não saiu ainda esse programa. Mas a gente comentou, esse programa deu o que falar e vocês vão ouvir no futuro, hein? Olha, polêmico, hein? Reações inesperadas. Muito Mas foi muito comentado nesse programa a questão de... mas pra você gostar, você tem que ir. Aí já, né? Já tem um pé atrás. Igual o Power Ranger. Se é o filme do Power Ranger, eu não assisti ainda. Eu sei que o Magali não vai comentar, porque ele odeia o Power Ranger. Gostei tipo do assim, filme. Mas é tipo assim, o Jair, você chega e fala... Olha, o Jair, eu não gostei do... Eu não assisti ainda, Marcos, né? Um exemplo. O Jair, eu não gostei do Power Ranger. Aí você pega e fala... Não, mas sabe o que é? Você tem que ler 552 quadrinhos que saíram. Igual os filmes da Marvel. Se os filmes não funcionassem por eles mesmos, aí alguém chega, não, mas eu não gostei do Doutor Estranho. Não, mas você tem que ler o Doutor Estranho, o personagem de 1962. Você tem que conhecer ele dos quadrinhos pra você gostar do filme. Então o filme não prestou. Exatamente. O filme tem que prestar pra todos os públicos, não só pra quem lê. Tá maluco? Eu não gosto de estudar nem pra prova, vou ter que estudar pra me divertir também. Não quero. Vamos na sequência aqui que a gente tem que acelerar com as pessoas. Não, mas é feriado. Fica a dica. É a dica da gravação. É que tem 3 feriados seguidos, ninguém vai saber. Ok. Filmes só chegarão na Netflix, sabe? Depois de 45 dias da estreia de cinema. Comente essa notícia, Jairo Vieira. Qual é a relevância? Demora, né? Um mês, que? Mais de um mês? É que na verdade chega na internet antes. Exatamente pra combater isso. Entendi. Eu tô achando que tá chegando até rápido, bem aqui, ó, 45 dias, pô. Tem tanto filme, cara, que não é possível que você vai morrer e não vai conseguir esperar pra ver o filme aqui. E tem outras formas de ver também, se você tiver um pouco mais de interesse. Não que eu recomende. Um pouco mais de técnica também, né, porque eu vou te falar, até pra conseguir as coisas na internet ultimamente, tá precisando aí de um nível superior, viu? É, pois é. Ultimamente que tá foda pra caralho. Tá pedindo aí é curso técnico em baixar coisas, ultimamente. É, ultimamente tá ficando difícil. Mas tem um link lá que eu mandar pra vocês aí. Ninguém ouviu ele. Ok. Dwayne. Quê? Ah, meu Deus. Dwayne, The Rock Johnson irá retornar em Velozes e Furiosos 9 e o retorno. Ai, não vai ter fim. É outro do Stephen King mesmo, Velozes e Furiosos. Ah, eu acho que sabe qual foi aqui que vai acompanhar o Velozes e Furiosos? Eu acho que é o Sharknado, cara. O Sharknado e Transformers. Michael Bay falou que vai ter mais 14 filmes. Então, mas... Nossa. Mas você sabe qual que é o problema do Transformers? O Transformers já são duas... É uma franquia, claro. Mas são duas histórias diferentes já, né? Indo pra terceira. O Velozes e Furiosos e o Sharknado, não. É uma história só. Não é? Tipo assim, Na teoria. Na teoria. Mas assim, a linha temporal não, é uma só. Sharknado não tem história, vamos combinar. Tá, ok. Não que Velozes e Furiosos tenha, mas... Eu entendi o que você quis dizer. Engraçado que eles vão retornar e ele tá brigado com o Vin Diesel, o The Rock. É porque é pra dar mais veracidade na cena de luta, entendeu? Não, mas eles estão brigados mesmo, o negócio é sério. Eles não estão nem, tipo, indo e... Tipo, na pré-estreia do filme, foi um separado do outro. Ui, mãe. Eles gravaram separado, então não tem nenhuma cena deles juntos, então. É, poucas, deve ter poucos. Muito bom. Então, duas coisas que a gente vai só citar aqui, né? Vai ficar o link no post, porque a gente não tem... Talvez Magaren tenha, não sei. Mas a gente não tem embasamento pra falar desse trailer aqui. Mas a lâmina do Mortal ganhou o curso que devia estar aqui pra falar nesse momento. O curso comenta aí nos... Vai, o Marco vai deixar o link no post e o Costa vai comentar aí embaixo nos comentários aí. Isso, eu vou só deixar o link de que a Lâmina do Imortal, né, uma adaptação em live action de um mangá aí, ganha um trailer que eu particularmente não vi, mas achei fantástico, Jairo. Eu não vi, mas minha filha aí, número 3 viu e falou que tá uma bosta. Eu vou deixar o trailer no post pra quem quiser dar uma conferida, né? Quem curte o mangá Lâmina do Mortal ou Blade of the Immortal para conferir esse trabalho. E vamos finalizar nosso programa agora em cotidiano com as pérolas da sociedade, né? Jairo, começando com o Magaren, que nos diz que os assinantes da Netflix gastam $500 milhão de horas em filmes de quem? Do Adam Sandler. O que você acha dessa... Eu não sei nem quanto é $500 milhão de horas. Eu até tentei fazer as contas pra ver quantos dias é isso, só que eu percebi que eu não sei quantos zeros tem em bilhão. Deixa pra lá. Ô Jairo, o que que o pessoal gasta $500 milhão de horas com filmes do Adam Sandler, cara? É só porque eu falo mal de merda. Jairo, você está falando mudo? O Jairo foi até embora. Eu tava aqui no mudo rindo, porque eu fiquei pensando. O cara que fez a conta demorou o mesmo tempo dos filmes do Adam Sandler pra chegar nesse carro. Quanto que é $500 milhão de horas? Um ano não tem isso, cara. Cara, eu não sei nem quanto. Eu falei, eu não sei quantos zeros tem $500 milhão. Eu vou fazer uma conta bem retardadística aqui. Um dia tem 24 horas, nós temos 365 dias, né? $500 milhão. 24 vezes 365 dá 8 milhões. Que isso? Não, não sei que número é, não sei ler esse número. 8,760. Aqui, ó. Já, 8 já bilhão. Reprovou. 8, meio bilhão. Meio bilhão é 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros. Eu não sei se um ano tem mais de meio bilhão de horas. Tem não. É o que eu vou fazer agora. Ver quantos milhões de horas tem um ano. Mas é que são várias pessoas desocupadas vendo o filme do Adam Sandler, né, cara? Exatamente. É porque, por exemplo, vai que nós três assistimos um filme dele. Já são 6 horas, por exemplo, se for cada filme. Mas acho que tá contando por assinatura. Então, mas tô falando, se cada um de nós três aqui tem uma assinatura, e cada um assiste um filme, o mesmo filme dele, já são 6 horas. Entendi. Ah, entendi. Nossa. Eu me perdi na primeira conta, tá? Eu não sei, exato. 2, 3, dividido por 365. Nossa, não adianta. Um número gigante também, que eu não sei quanto falar. Então, vamos na sequência aqui. Diz o pastor da Igreja Assembleia Renovada que no dia 22 de abril, por um acaso, o dia do lançamento desse podcast, Satanás vai vir pro Brasil, Jari. Ah, esse aqui tá confirmado. Eu fiquei em dúvida de como é que ele vai chegar. Se é navio, avião, e pelo céu que não é, né? Talvez. Sabe o que acontece? Eu acho que o cara aqui cansado aqui de predizer fim de mundo, e agora já tá mandando Satanás de vez. Isso. Não, o fim do mundo não tá colando mais. Agora vamos trazer o Tinhoso. É, isso aqui é a estreia do filme Lúcifer, que vai chegar no fim. E aí, Magalha, você tá preparado pra vinda? Estamos aí. Ai, cientistas criam objeto com massa negra. Olha, o Eduardo Costa tá subestimando a gente, não tá não, cara? Não, ele tá rindo muito agora das notícias. Cientistas criam objeto com massa negativa que desafia as leis da física. Eu vou falar aqui só na chamada. Primeiro que eu não sei o que é massa negativa. Eu não sei como que funciona as leis da física. Eu só sei que cai pra baixo. Eu não consegui fazer a conta lá dos bilhões. Vou saber o que é assim. Por favor, algum cientista que tinha... Eu sei o que é massa positiva, que é quando a gente come, a barriga cresce, aí fica positivo. Que é? Aqui, ó, então, físicos criam um fluido com massa negativa que acelera em direção a você quando é empurrado. Ah, entendi muito mais ou menos aqui, ó. Na verdade, você, quanto mais você empurra, mais ele vem na sua direção, Jairo. Não, aqui deu tela azul pra mim, não tô entendendo. Alguns cientistas de plantão ou estudante de física, explica pra nós o que é o tal objeto da massa relativa. O Eduardo Costa, acho que ele tá muito empolgado com o Nerdópolis, ele tá achando que ele tá podendo, né? Aí ele põe essa matéria. Pior que ele faz essa matéria, um pouco depois ele põe: Mineirão inaugura o arcão bancário, o primeiro espaço para cachorro em estádio. Ei, cadê? Ele tá naquele dia que ele come aqueles Doritos que ele manda pra gente, que fez comida inadequada. Tipo, hambúrguer de micro-ondas com suco de uva. Aí ele põe isso aqui pra gente ver. Mineirão. O Mineirão, o que que é? O Mineirão é de quem, o Magari? Lá de Minas, lá. Mas é de qual time? Não, não é do time nenhum. É tipo o Pacaembu, que é do estado. E por que os cachorros? Se for cão guia, eu aceito. Não, por quê? Acho que é pra eles entrarem em campo quando fazerem o truque lá de transformar o juiz em cachorro. Nossa, aí apaga aí, as boa. Luzes e o juiz sai e entra os cachorros. Essa aí, gente. Só quem é pegou a referência. Eu não peguei, não. Eu não pegou, eu então. Aí, não peguei, mas que eu fico feliz que algum ouvinte tenha pegado. Ouvinte do Pixel Velho pegou, certeza. É. Ok. Jogo velho tem que ser entendedores e entenderão. Muito isso. Bem. Na sequência aí da massa negativa, né? O dublador de Johnny Depp se revolta contra a Disney. Vamos entender aqui a polêmica. Se revolta contra a Disney e não fará piratas 45. Não vai falar, não vai dublar, bateu o pé, pediu na internet, xinguei muito no Twitter, pra me ganhar um aumento. Fim. Próximo. É isso? É só isso? É que ele fala que quando a Disney contrata pessoas que não são dubladores, tipo atores, paga um gazilhão a mais do que pros dubladores. Ele pediu um aumento pra dublar, a Disney falou que não, você não é ator, você é só dublador, seu bosta. Aí ele ficou bravo, ele foi na internet xingar muito no Twitter. É muita falta de notícia mesmo, né, cara? O Dudu via tão bem, né? Ele veio e põe a massa negativa. É melhor, Marcos, você denominar um outro cara pra sessão cotidiano, cara, porque o Dudu tá vendo bem todos. Chegou no cotidiano. Cotidiano. Ele foi bastante. Ele foi aleatório. E a próxima ainda é. Não sei quem compra Porta dos Fundos. Quem se importa? Viacom. É a Viacom. Próximo. Eu só mais falar da notícia que o Jairo colocou aqui, que é do. Eu ia viralizar com ela. Vamos lá. Essa notícia aqui tá um pouco datada, mas fica a dica. Né, cadê? Vamos lá. Isso aqui é muito importante, que eu acho que vai mudar aqui a história do Nerdópolis hoje. Jovem. Internado, né? Começa a chamada aqui, vamos lá, por parte. Internado, 2 pontos. Jovem de Recife, cadê? A notícia não é tão longa lá, de fevereiro aqui. É recente. É internado após se masturbar 32 vezes com o novo jogo online do Batman. Quantas vezes? 32. Ele foi internado porque esfolou o pau, ou porque deu tendinite na mão, eu já não sei. Ou porque saiu na mão dele, né, cara? Na verdade, essa notícia é meio mentirosa. Não importa. Não importa, é legal. Mas você acha a notícia em... Acho que é espanhol isso aqui. Castelhano, sei lá que diabo que é isso. Eu queria fazer uma pergunta pra vocês. O que é importante dizer é que isso aqui aconteceu, se eu não me engano, foi em 8 horas. Então, assim, da meia-noite às 8 da manhã foi que o rapaz fez o serviço. Já que a gente tava na conta da matemática, eu queria fazer o cálculo aqui com vocês. Se vocês me permitem aqui, né? Eu vou abrir a calculadora aqui. Calculadora. Aí, vamos fazer a conta aqui. 32 dividido por 8, certo? Deve dar 8, né? Eu acho. Dá 4 por hora. 4 por hora. Aí, fazendo a conta aqui, 4 por hora, uma a cada 20 minutos. Com intervalo, né? Vamos pôr intervalo aí. Com intervalo. Não, pô. Estão pior que eu. 15 minutos. Não, a gente tá contando intervalo, Magari. É, tem um intervalo. Não, tem intervalo. Não, tem que ter 10 minutos pra ter intervalo. Exatamente. Então é 10, intervalo mais 10, intervalo mais 10, pra dar 4 em 1 hora e 32 em 8 horas. Isso. Aí, então, quer dizer, o serviço foi intenso. A gente vai ter que combinar isso aqui. E bastante controlado. Enfim, o garoto disse que passa mal, né? Mas deve ter se recuperado já. Mas o que realmente você abateu sobre essa criança, né? A mão, foi o couro que saiu. Ah, não, acho que você fica desidratado, né, pô? Fica desidratado. O esperma virou leite em pó, no caso. Eu acho que chega uma hora que nem sai mais. Na última saía. O cara chega uma hora que nem sai mais. Ele faz assim, olha pra baixo, nada. Não, na última acho que ele já não sabia que tava no final. Sabe quando você enche a boca de leite ninho e tenta falar? Sabe aquele pó desgramado de farinha? Mas esse jogo, esse jogo tem uma chamada no Facebook, que é tipo assim, o jogo que está, né, que é a polêmica do momento, o jogo do Batman, o jogo que sua esposa vai odiar. Nossa, isso é uma chamada muito sem vergonha. Vamos falar o nome do jogo, é Bot Balls Hard Night Rises. Se você jogar e clicar em imagens, você vai encontrar a maioria das imagens ali da Arlequina, é óbvio, né? Claro. Agora, será? Eu tenho uma pergunta, uma dúvida. Vamos lá, o cara ficou 8 horas, 4 por hora aí, 10 minutos, né? Com os intervalos aí que a gente supostamente introduziu, a gente nem sabe se teve intervalo, né? Mas a pergunta é: e ele jogou quando? Com a outra mão, pô. Mas caralho, pô, eu acho que foi no intervalo. Ele jogava, aí parava, nossa, né? Ou então tinha aquela variação. Lembra da Mariquinha Maricota? Entendi. E a com a direita com a canhota. Ai, Jesus. Jair, você quer comentar esse final de Não, já acabei com o episódio do Nerdopoli, cara. É o que eu tinha pra falar hoje. E aí, Magar, quer comentar mais alguma coisa, Magar? Eu não. Então, essa daí foi pra acabar. Eu agradeço, viu? Se a amizade continuar aí com o ouvinte, eu já vou ficar feliz. Ficamos por aqui com a imagem do Batman carregando a Arlequina e mostrando a bunda da Arlequina meio preta, meio vermelha. Eu talvez ponha isso aí no post. Só pra vocês terem uma ideia do que o jogo se... Ah, e pior que tá aqui, ó. Eu cliquei numa imagem completamente aleatória da Arlequina, né? Do jogo. E tá escrito aqui, ó. Se Marstobo 32 vezes, escolhe jogo e foi parar em hospital. Notícia em espanhol. Um grandíssimo abraço e até a próxima.